Boa noite, meu povo! Boa noite, galerinha do meu Brasil! Boa noite, portugueses maravilhosos! Estamos dando início agora a mais uma edição do nosso programa espetacular. Thaís Calduro te fazendo companhia durante 30 minutos, trazendo o melhor do live para você. O melhor da música ao vivo em meia hora de muita coisa boa, de muito som especialíssimo para você. Programa espetacular, o espetáculo no ar para você. E quem quiser participar do nosso programa, quem quiser fazer a programação espetacular, pode mandar um e-mail para thaiscalduro@gmail.com. thaiscalduro@gmail.com. thaiscalduro@gmail.com é o e-mail da sua participação. E também você pode participar através do Twitter. Meu perfil no Twitter é @thaiscadu, para você seguir, mandar menção, mandar DM, pedir o seu som. Aqui pela rádio Antena Web e também pela rádio Diversidade. Na Antena Web, às segundas, a partir das 20h30, horário de Portugal, 16h30, horário do Brasil. E na Rádio Diversidade, às 22h30, horário do Brasil, na terça-feira. E também no sábado, às 19h30, com reprise, né? Aí do nosso programa, sempre o original na terça, né? E a reprise no sábado. E na semana passada, terminou então o Rock in Rio 2011, né? Nós tivemos aí o Rock in Rio, um pouco mais de uma semana, ou aproximadamente uma semana aí, de muitas bandas maravilhosas, com certeza aí, do Brasil também, de fora, né? E uma das bandas que mais fez sucesso aí no Rock in Rio, que mais se comentou, foi a banda Coldplay. E eu vou tocar agora para vocês duas músicas da banda Coldplay em homenagem aí então ao Rock in Rio 2011, né, que foi um sucesso com certeza aí. Vou tocar então para vocês In My Place, começando com Yellow, né? Começando com Yellow, depois In My Place, para fazer este bloco então do nosso programa. Depois vamos tocar mais uma canção aqui, já eu anuncio para você qual é a terceira canção, finalizando este primeiro bloco do Espetáculo no Ar, o nosso programa mais especial do que nunca, o Espetacular. Your skin. is called yellow. So it ups a mountain. Oh, what a thing you've done. And it was all yellow. before we go, two things. One is thanks a lot to everybody who's supported us and stayed with us through thick and thin. Please look at maketradefair.com and please eat more chocolate and please listen to more Coldplay. Thanks a lot. Goodbye. Espetacular! Um show de programa pra você! Thank you. seguimos com o programa Espetacular. Este foi o primeiro bloco do programa, finalizando com o som do U2 e o som Beautiful Day, né? Antes tivemos duas canções aí do Coldplay, que foi um sucesso com certeza no Rock in Rio 2011. E em 2013 aguardaremos o próximo Rock in Rio, né? Muito legal este Rock in Rio, apesar de que, eu vou dar minha opinião, não achei bacana colocar axé e colocar outros estilos aí no Rock in Rio. Mas enfim, né, não sou eu que faço a escala, digamos assim, das bandas que tocam, né? Então eu tenho mais é que me contentar com as bandas que eu gosto, assistir só o que eu gosto e deixar que os outros assistam, então, que cada um assista o que quiser, não é? É como diz o pessoal aqui, gostos, cores e amores não se discute, então vamos deixar este assunto para lá. Continuando aqui, dando continuidade à nossa programação, vamos tocar mais algumas canções aqui, já finalizando o nosso programa, porque 30 minutos passa muito rápido e eu realmente nem vi passar o programa de hoje, né? Acho que o programa tem que aumentar aí, colocar uma hora de programa, hein? Carlos Bonaparte, atenção Carlos Bonaparte, atenção Bruno Alves, Ederson Bononi, vamos acrescentar mais meia hora aí no Espetacular, que 30 minutos tá pouquíssimo aí pra gente rodar tanta coisa boa, né? Mas é isso aí, enquanto temos 30 minutos, vamos fazer uso destes 30 minutos da melhor maneira possível. Quero deixar aqui alguns abraços. Abraço para Ana Cláudia de Ribeirão Preto, está sempre ligadinha em nossa programação. Fernando de Natal, também a Jupanissa, Camila Lazzarini, os diretores das web rádios aí, né? Bruno Alves, Ederson Bononi, também o Carlos Bonaparte, agradecendo pela oportunidade de estar levando ao ar este maravilhoso programa. O Espetacular vai ficando por aqui, deixando mais algumas canções, não sei, uma, duas ou três canções, depende do nosso tempo aqui, o que vai dar para rodar, né? Semana que vem eu, Thaís Calduro, volto para te fazer companhia então durante mais 30 minutos e assim segue aí o curso normal do nosso programa semanal, o Espetáculo no Ar, ao vivaço para você. Grande abraço a todos, fiquem com Deus e até semana que vem. Passos vão ficar e todo o abandono que eu sentia vai passar. As folhas pelo chão que um dia o vento vai levar, meus olhos só verão que tudo poderá mudar. Estrada pra dizer que sem você não há mais nada. Quero ter você bem mais que perto, com você eu sinto. Pra escrever um livro, se eu fosse contar tudo o que passei antes de te encontrar. Pego sua mão e peço pra me escutar. Seu olhar me diz que você quer me acompanhar. Eu voltei por entre as flores pés da estrada pra dizer que sem você não há mais nada. Quero ter você bem mais que perto, com você eu sinto o céu aberto. Quero ter você bem mais que perto, com você eu sinto o céu aberto. Oh, oh, é. Você me pede, eu não posso fazer. Assim você me perde, eu perco você. Como um barco perde o rumo, como uma árvore no outono perde a cor. O que você não pode, eu não vou te pedir. O que você não quer, eu não quero insistir. Diga a verdade, doa quem doer, doe sangue e me dê seu telefone. Todos os dias eu venho ao mesmo lugar. Às vezes fica longe, impossível te encontrar. Mas quando o neon é bom, toda noite é noite de luar. No táxi que me trouxe até aqui, Bob Marley me dava razão. As últimas de esporte, hora certa, crime e religião. Na verdade nada, é uma palavra esperando tradução. Toda vez que falta luz, toda vez que algo nos falta, o invisível nos salta aos olhos. É um salto no escuro da piscina. O fogo ilumina muito, por muito pouco tempo. Em muito pouco tempo o fogo apaga tudo, tudo um dia vira luz. Mas toda vez que falta luz, o invisível nos salta aos olhos. Ontem à noite conheci uma guria, já era tarde, era quase dia, era o princípio, num precipício, era o meu corpo que caía. Ontem à noite profundo entre você e eu. O nosso amor a gente inventa pra se distrair, e quando acaba a gente pensa que ele nunca existiu. O nosso amor a gente inventa. Quando a semana passada você nem arrumou a cama, parece que fugiu de casa, mas ficou tudo fora do lugar. Café sem açúcar, dança sem par. E você podia ao menos me contar uma história romântica. A gente pensa que ele nunca existiu. Ficou tudo fora do lugar. Podia ao menos me contar uma história romântica. O nosso amor a gente inventa pra se distrair, e quando acaba a gente pensa que ele nunca existiu. Nunca existiu. Você ouviu com Thaís Calduro, espetacular!